Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Filho, estou aqui com o Felipe Mesquita. Estamos aí, você foi tentar tocar uma gaita aí, mas aqui não deu pra ouvir nada não. Olha só. A gaita triste. É o Júlio de Filho que não tá aqui porque ele foi assistir o jogo do Brasil, que inclusive estamos gravando no dia em que o Brasil vai jogar com a Argentina. Não sabemos o resultado. Edu já sabe, por exemplo. Edu, se ganhamos, coloca aí um som feliz. Se perdemos, um som triste. Se fodeu. É pra gravar as frases soltas pra que se desse der errado. Caralho, que golaço do Endrick, hein, mano? Novo Pelé. Pô, mesmo. Pô, mano. Novo Neymar, novo Pelé. Outro assim, caraca, o Brasil só perde da Argentina, né? Não acredito, o Messi acabou com a gente. Puta, merda. É. Tá bom. Tristeza demais. Outra. Porra, o Messi se contundiu, nunca mais vai jogar futebol, né, mano? Que pena. Caramba, acabou a energia do Maracanã também, né? Tem que falar. Caraca. Agora no Rio de Janeiro nunca se sabe, né? Meu Deus, Taylor Swift foi vista no jogo. Mentira. Enfim, vamos lá. Bruno Carvalho tá aí? Sim, senhor. Olha aí, parabéns. Tá aí. Parabéns, Bruno Carvalho, por mais um ano de vida. 43, Bruno? Só ano que vem. Mas tá e perto. É 42 já, né? Ano que vem. Verdade. A gente vai dar aniversário mesmo ano. Toda vez, sim, Jurandir. Todo mundo faz aniversário no mesmo ano. É curioso isso, né? Não é incrível isso? Ai, muito bem, vamos lá. Vamos responder perguntinhas dos nossos ouvintes aí. Temos aqui diversas perguntas dos nossos ouvintes. Temos um post novo. E aí, com certeza, atrasaremos tudo e vamos daqui a algumas semanas ler perguntas de um mês atrás, né? Arthur Fraga Moreira, quais jogos que na teoria teriam tudo pra vocês gostarem e que vocês largaram no meio ou nunca jogaram? Esse ano tem alguns, hein? É, eu acho que historicamente, eu já falei algumas vezes, mas eu nunca joguei nenhum Silent Hill. Oh, acho que hoje é um eu absurdo, gostaria, né? Bastante. Eu, por exemplo, eu zerei o primeiro Mass Effect e o segundo, que é muito melhor que o primeiro, eu nunca terminei, por exemplo. Doideira, né? O segundo é muito melhor, cara. Mas muito que melhor. Mas o que tem esse ano a ver com isso? Eu joguei só o 2. Não, o que não tem esse ano a ver com isso? Eu não entendi. Não tem ano, né, o ano. Não, o Jandir falou que esse ano tem muito jogo aí que... Que talvez muitas pessoas começaram a jogar e não jogaram. Ou tinham vontade de jogar e não jogaram. Né? Tem. Tipo Diablo 4. Eu queria jogar. Eu não mexo com o Diablo, não. Fica fora. É. Eu tenho muita vontade de jogar Diablo 4. Mais do que eu tenho vontade de jogar, por exemplo, o Baldur's Gate 3. Esse eu não tenho mínima vontade de jogar. Eu tenho igual a vontade de jogar ambos. Mentira, eu acho que eu tenho mais vontade de jogar o Baldur's Gate um pouquinho. Só pela curiosidade. Diablo não tem curiosidade, não. Já joguei o 2, que é igual a todos. Inclusive, o Diogo Gosch, ele fez essa pergunta junto, né? Diogo Gosch, nessa onda de Baldur's Gate, é importante perguntar. Vocês têm dado em casa? Diogo Gosch, quinta série. Ano que vem vai ser o ano que vai ter o RPG do 99 vezes, que a gente sempre fala. Ó! Vai não, né? Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tipo assim, eu amo RPG videogame, tá? Amo jogar RPG videogame e tudo mais. Não me sinto atraído por esse RPG que a turma joga aí de mesa. Eu também não. Que é de personagem, tipo Nerdcast RPG ali. Eu vejo eles fazendo as coisas, eu fico meio assim, gente, peraí, gente. Né? Que negócio... Peraí, gente. Por que a gente não pode só num bar tomar uma cerveja? Tem que ficar... Exatamente. Pô, tem uns amigos que jogam. Tem uns amigos que jogam toda terça-feira à noite. Falei, porra, a gente podia estar num bar aqui chapando os corpos. Não, mas são experiências totalmente diferentes, cara. Sim, um é bom. Eu jogo ruim, RPG, né? De mesa e eu acho super legal. É muito legal. Mas porque você é ator, né, Bruno? É. E aí, não, ator mas... é diferente. A questão de ser ator não tem nada a ver. Vou filmar, é. Tem nada a ver com isso. Ele é performer. O Bruno é performer. É você usar a imaginação, pô. É um jogo de imaginação. É muito legal. É um jogo pra você interpretar papéis, de onde justamente vem o RPG, e é você usar a sua imaginação, cara. Eu gosto muito de RPG de mesa, porque, assim, ele é imprevisível. Quando você tá jogando, digamos, o RPG de videogame, que eu gosto muito também, mas você sabe que tem certos limites ali. Ele é imprevisível dependendo do mestre, né? Não, e dos jogadores também. Porque se o mestre já tiver a sua história traçada... Não. É, Bruno, se o cara tem a história traçada, ele vai dizer assim, não é possível fazer isso. Não existe não é possível fazer. Claro que é possível. Não existe isso. O cara que é um bom mestre, ele sabe que ele tem que estar preparado para as coisas mais absurdas. E ele tem que ter algo na, assim, no contexto pra poder encaixar aquilo. Pode até ser que ele tente forçar um resultado, mas a maneira como ele vai chegar nesse resultado tem que ser crível, senão você tira o pessoal da imersão, entendeu? Entendi. Eu não consigo, tipo, eu não consumo conteúdo, já tentei escutar, tipo, esses podcasts RPG como o próprio Nerdcast, como outros, aí tem diversos, assim, né, desse jeito, assim, eu não consigo engrenar, mas é porque eu realmente não gosto desse tipo de jogo de tabuleiro. Eu gosto de jogo de tabuleiro, não de interpretação, né, de personagens. E amo RPG de videogame. Desde criança, sempre adorei RPG. Amo assistir desenhos animados, filmes que são desse tipo. Tipo Dungeons & Dragons, que saiu aí recente. Vocês viram Dungeons & Dragons? Sim, muito bom o filme. O filme? Maravilhoso. Muito bom. Pena, né, que meio que parece não ter dado muito certo financeiramente. Não, flopou. O povo não abraça, mano. O povo é idiota também. Quer ver a mesma coisa, vai assistir a mesma porcaria de Velozes Furiosos aí 500 e não vai ver um filme legal. Aí, por exemplo, Senhor dos Anéis, adorei Senhor dos Anéis, nos cinemas, nos livros. E eu sei o que você fez aí no mundo, viu, Júnior? Warcraft, fui beber água. Foi beber água escambau. Eu sei muito bem o que você fez. Caraca, foi o que eu fiz. Foi falar com o Edu pra cortar que eu falei que o povo é idiota. Eu não fiz nada disso, eu só bebi, ó. O povo é idiota mesmo, povo idiota. Não, isso aí, porque o povo não vai ver filme bom e vai ver filme ruim, isso pode deixar, é um povo idiota mesmo. Aliás, assisti o Jogos Vorazes, hein? Novo Jogos Vorazes? Bom. A cantiga dos pássaros e... pássaros da serpente. Eu gostei, cara, só que é assim... Eu gostei. É um filme bom. O ator lá do Snow, muito bom. Bom. Mas eu achei ele um filme longo. Não é assim... Sabe quando o filme não tá ruim, mas você tá percebendo que ele tá, assim, se estendendo um pouco? Eu acho que eles poderiam facilmente ter quebrado esse filme em duas partes. Caramba. Facilmente. Então, o que eles fizeram Mas graças a Deus não aconteceu isso, porque foi o que atrapalhou um pouco o último Jogos Vorazes, né? Sim, mas é que tá. Lá eles quebraram algo que não dava pra ser contado. Não precisava. Aqui, eu acho que eles estenderam um pouco demais o filme, eu acho que se beneficiaria. Eu não vou dar spoiler, mas assim, eu cortaria... Jogos Vorazes tem os Jogos Vorazes. Eu cortaria o filme logo após o final dos jogos, entendeu? E aí a outra parte eu deixaria pra um segundo filme. E nitidamente o pessoal foi espertinho, o jeito que eles terminam... Isso aqui eu vou falar mesmo. Porque no livro ele faz uma coisa semelhante, mas numa pegada diferente. O final abertíssimo pra eles seguirem, se der certo. Abertíssimo. Esse filme também é baseado no livro? Existe um livro? Sim, tem um livro. Sim. Foi lançado em 2020. É a prequel dos Jogos Vorazes, ele conta a história 60 anos antes dos jogos com a Katniss Everdeen. Isso, só. E mostra a juventude do Snow, do presidente Snow. A série dos filmes, né, eu nunca li os livros dos Jogos Vorazes, original lá, é muito boa, né, cara? Eu acho que desses juvenil aí, como é que chama esse tipo de... Young Adult. Jovem Adulto. Young Adult. Ele é talvez o melhor, né? Com certeza o melhor, né? Eu gosto muito desse filme. Muito melhor. Ele é muito acima dos outros, assim, não tá nem graça. O Em Chamas, ele é espetacular. É espetacular. Ele é o melhor filme da franquia. Tipo assim, são os baita filmes, não só nessa ideia de um blockbuster, mas os filmes são super bem filmados, assim. E os livros, mano. Os livros são muito bons também. São muito bons também. Não sei ler. Eu acho que até já falei isso. Eu não tinha lido os livros ainda. Assisti o primeiro filme no cinema... Eu fiquei maluco, eu saí do cinema direto pra uma livraria pra comprar os livros e li tudo, tipo, eu li os três livros, eu li o do filme, aí depois li os dois, tipo, vai, 3-4 dias eu li todos os livros, cara. Os três livros eu li, tipo, em 3-4 dias, tá ligado? De tão fissurado que eu fiquei. E ó que eu já não sou mais o demográfico dele, quando o filme saiu eu tinha uns 30 anos já, quando o primeiro filme saiu. E eu não era demográfico, mas cara... Não, mas é porque a temática dos Jogos Vorazes, ele... Por mais que tenha o young adult ali, é só por serem pessoas jovens em situações extremas ali. Mas a temática é extremamente adulta, cara. Extremamente adulta, sabe? Sim. A discussão sobre o fascismo, o comando em cima dos distritos, o poder da propaganda, né, cara? É muito foda isso, é fantástico, é fantástico. E é bom que nesse filme novo eles mostram muito de onde surge isso lá na capital, tal, as ideias do jogo. Isso é bem legal mesmo. De que estúdio que é esse filme? É da Lionsgate, né? Lionsgate. E aí, quando saiu o outro livro, né? Na confecção do livro já estava confirmado o filme, né? Ah, é? Não tem o próximo livro desse... Ainda não. Não tem ainda. Não tem ainda. Mas o filme também, ele não rendeu muita bilheteria, né? Ah, é? Esse aí até agora? É, ele estreou e aí ele liderou no fim de semana, apesar de ter custado muito menos. Tava todo mundo fraco, né? Esse tipo de filme meio que também sumiu do cinema, né? É, eu comentei no Twitter isso, de que histórias Young Adult, feito para um público mais adolescente, juvenil, assim, de fantasia especificamente, ele perdeu muita força no cinema, porque todas essas histórias foram pros streams, né? Deixaram de ir pro cinema, né? Essa galerinha não tá no shopping, mas tá no Discord. Exatamente, né? Tá no TikTok. Exato. E aí, é complicado porque se você for olhar pros streams, realmente tá tudo lá, né? Pega o Vandinha é fantasia, né? É público jovem. Stranger Things aí, que é um bagulho que conseguiu resgatar os velhos por conta de nostalgia, né? Isso. Mas é total esse tipo de produção, né? É, e é sucesso... É curioso, porque é sucesso com adolescente que não viveu aquilo que tá sendo retratado no filme. Doideiro. Mas se identifica com os personagens. Sim, com a temática, né? Um bagulho. E aí eles têm uma falsa nostalgia, tá ligado? Assim, ai, meu Deus, é a infância deles. É como se a gente, por exemplo, a gente vendo, a gente consegue ver que é a nossa infância, sabe? Lá de chegar um videogame, né? Das vestimentas, do tipo, o shopping chegou, sabe? Talvez o Felipe seja muito jovem nisso. Mas, tipo, aí o Bruno, a gente consegue se identificar bastante com as coisas de Stranger Things, né? Uhum. Mas aí o adolescente, ele tem essa parada de conseguir se identificar com uma nostalgia que não é dele. Mas para isso, os personagens têm que ser bons também, né? É um produto muito bem feito, né? No Stranger Things, não tem como falar que não é. É o sucesso assim. Do It, né? O It, a coisa, ele tem muito desse sucesso também, né? Total. Mas é foda, hoje em dia a chance dessas paradas é no merchandise mesmo, né? Não a chance, eu digo tipo o grosso do dinheiro, né? Não é mais na bilheteria, no merchandise. Sempre foi muito forte, né? É. Mas agora a parada desses caras é bombar num streaming absurdo e vender merchandise a rodo, né? Que foi que todas essas do Netflix são isso, né? Harry Potter vai voltar vai ser na HBO Max, né? No Max, o aplicativo aí. Não vai pro cinema, né? Não vai mais pro cinema, Harry Potter. Acabou, Animais Fantásticos, as coisas. Não vai ter mais nada no cinema, vai ser tudo streaming. E tem chance muito grande de funcionar. Vai dar muito certo. O próprio Percy Jackson lá vai vir agora na Disney. Percy, né? Jackson agora com na Disney, né? Eu acredito que vai dar muito carinha certo. Carinha bonitinha pra ser sucesso, vai assim. Vai dar muito certo. Carinha de Harry Potter, dos primeiros Harry Potters, assim, sabe? É bem legal. Bem. O Crepúsculo, ele vai ter a sua vez aí nos streamings também. É, não tá confirmado qual o stream, mas tem bem a carinha da Netflix, assim, mas você vê, né, todos esses de fantasia, Young Adult, tá tudo indo pros stream mesmo. É, e se você for pensar do ponto de vista do storytelling, é melhor, né, uma série do que você ficar nessa parada dos um filme a cada 2-3 anos, hein? Exato. A ideia da serialização é melhor pro próprio storytelling dessas histórias, assim. Exato. Então, acho que é o destino mesmo. É, eu acho que o cinema perdeu muito, né? Acho que esse gênero, ele sumiu do cinema, né? Tá começando a sumir porque não tá mais funcionando, tá sendo só gasto de dinheiro. Cara, comédia romântica. Quanto tempo a gente não vê comédia romântica no cinema? Comédia romântica é um gênero que tá totalmente no streaming, né? Totalmente. Sim. 100% no streaming, né? E mesmo assim, é engraçado, né? Porque a maioria das comédias românticas no streaming, elas ou são uns negócios muito apelativos, muito bobo, e que são os que bombam, geralmente, né? Tipo, aquelas do Netflix que deram certo pra caramba lá do... Jurandir assiste, 365 dias, não sei o que. Já isso aí não é comédia romântica, não. Não é comédia romântica. Eu digo, tipo, Barraca do Beijo, essas paradas, que é um bagulho bem... Que é um bagulho até bem mais juvenil também, né? Esse Barraca do Beijo não tem três? É esse que tem três? Tem três. Então, geralmente os que dão muito certo são esses bem idiotas, né? Porque a gente tinha uma... Sei lá, existia uma parte da comédia romântica, era um negócio... Filmes excelentes, assim, né? Do ponto de vista... De roteiro mesmo, do próprio ponto de vista de produção, né? O pessoal tentava. A gente tinha muito diretor bom pra caramba de comédia romântica, né? Sim. Pô, é um cara que é bastante assolado e assombrado pelas próprias merdas que ele fez, que é o Woody Allen, né? Pô, todos os filmes do cara eram comédia romântica e os filmes do cara era, porra, bagulho cinema todo ano tinha muito importante, assim, durante décadas, né? É, o cara fez isso, né? É difícil você ver um filme desse, assim, hoje em dia, né? Não tem. E no streaming, não tá nos streams grandes, né? Geralmente tá no cenário independente, Você consegue a achar. Gente... Tem filme bom todo ano, assim, né? Desse tipo, mas dificilmente eles estão nos próprios streams, né? Os streams... Mas tem? Tem, sempre tem. Saiu um recente agora da Jennifer Lawrence, né? Ela passou um tempo sem fazer e aí ela... Mas esse é meio bobo também, não. Esse aí, isso é bobo, não é? Não, bobum, é besterol, né? Bom, não é. É, tem cara daqueles besterol mesmo. Pra mim, comédia romântica boa, boa. Eu tô falando de Mensagem Pra Você, aquele... O outro que vem antes dele também, que é o Tom Hanks e a Meg Ryan também, o Sleepless in Seattle, como é que é o nome em português? Sintonia do Amor. Sintonia do Amor. É, esses filmes são comédias românticas boas. É, isso eram filmes de dinheiro, né? Naquela época, assim. Como assim, filme de dinheiro? Tinha bastante orçamento, até. E tinha... Não, mas o que eu tô dizendo é da conta. Tinha lobby, mesmo, tinha lobby por trás dos estúdios pra aparecer nos cinemas, né? Isso não tem mais, né? É que, antigamente, a gente tinha muito menos blockbuster do que a gente tem hoje em dia, né? Exato, né? E aí, durante o ano inteiro, a gente precisava de filmes médios pra preencher o ano, né? E eles acabavam preenchendo com muito sucesso, né? Que eram filmes que a galera amava ir pro cinema pra assistir... vamos pro cinema assistir uma comédia romântica? Cara, depois que chegou o streaming, vamos ficar em casa pra assistir uma comédia romântica? E, tipo, eles botavam ainda, sei lá, 50, 60 milhões de dólares numa comédia romântica, tá ligado? Exato. Isso hoje é impossível. Não se coloca. Ninguém vai fazer isso. E os filmes bons, geralmente, são os muito baratos. Tem muito filme estrangeiro, né? Ah, se você pensar nos grandes nomes, assim, tipo Julia Roberts, rainha da comédia romântica, né? A própria Meg Ryan, sim, que o Bruno citou, o Tom Hanks fez diversas comédias românticas. Aí tinha aquelas... Pô, Splash, mano. Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Sim, comédia romântica. A própria... Se liga da Nancy Myers. Ela que fazia muitas comédias românticas mais pro público mais velho, né? Que fazia com a Mary Streep e o Alec Baldwin lá no Simplesmente Complicado. O Senhor Estagiário do Robert De Niro. Amor Não Tira Férias é dela também, né? Amor Não Tira Férias, maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro isso, mano. Cameron Diaz, Jude Law e a Kate Winslet e o Jack Black, né? Eu gosto muito desse filme. Pra falar a verdade, o último filme de comédia romântica que eu lembro de ter chamado, que chamou atenção, assim, grande na mídia, foi aquele... Como é que chama? Em português eu não lembro. Só lembro o nome dele em inglês lá, o Crazy Rich Asians lá, É o Podre de Rico. Amor... Na, É Podre de Rico, chama em português, não? É Podre de Rico, não é? Isso, Crazy Rich Asians. É Podre de Rico. Crazy Rich Asians. Foi o último que eu lembro de que, putz, chamou muita atenção na época. Esse filme é muito bom. Esse foi muito bom mesmo. Esse foi muito bom. Eu pensava que eu tava falando o Amor a Toda Prova. Crazy Stupid Love. Ah, né, esse é bom pra caramba também, com o Ryan Gosling e o Steve Carell. Pra mim, esse é um dos melhores filmes de comédia dos últimos anos aí. E é foda, tem 13 anos já, sabe? Qual que é o do Harry Potter? Que tem o Harry Potter e a menina lá. Como assim, o Daniel Radcliffe? É, que é ele e uma menina... É o Alguma Coisa It... Putz, como é que chama, mano? Esse foi bom também, ele é recente até. Comédia romântica? Sim. É do Daniel Radcliffe, não sei. É ele e uma menina loira. What If? Esse filme é muito bom. Ah, What If? What If é uma série da Disney. Não, mas antes disso, pô, da Marvel. É, acho que em português é o... Tipo, será que é alguma coisa assim? Esse filme é bom, é uma comédia romântica legal. Tem 10 anos faz esse filme, né? Faz 10 anos, faz um tempinho. Eu acho que o negócio é que as comédias românticas estão ficando todas no streaming. E aí elas estão ficando bem pasteurizadas, né? Já são pasteurizadas, já é um gênero pasteurizado, né? Uhum. E aí acaba se perdendo muito, né? Infelizmente é um gênero que, por exemplo, os doramas abraçaram fortemente, né? A maioria dos doramas que são sucesso são comédias românticas, uhum, né? E aí eles acabaram se apoderando do gênero, né? Tipo, lembra do maravilhoso, aquele Questão de Tempo? Esse é um dos melhores comédias românticos da história. Ah, Time Traveler's Wife, esse? É. Ou é o outro? Porque tem About Time. Não, é o... É da Rachel McAdams com o Don Hall Gleason. Tá ligado que tem uma polêmica em torno desse filme aí, né? Qual a polêmica? Que, tipo, o pessoal fala que ele é meio que uma tática de grooming. Você tá ligado o que é grooming, né? Grooming é o quê? Já ouviu falar desse termo, grooming? Já ouvi falar, mas eu não tô entendendo em qual sentido ele... Por que ele é grooming aqui? Por que o quê? O que seria grooming, o que ele faz com a... Porque ele viaja no tempo e aí conhece ela criança. Ele dá uma manipulada, né? Exatamente. Pra poder ficar com ela depois de mais velha. É verdade, Mas ele se fode também, né, fazendo isso. Ele só se fode. Ele percebe, na verdade, que não dá pra manipular essas coisas no fim das contas, né? Que ele só se lascou, né? Mas, cara, eu... Anos 2000 ali, a gente teve muita comédia maravilhosa ali, né? A Proposta da Sandra Bullock com o Ryan Reynolds. Com o Ryan Reynolds. É bem divertido aquele filme. Putz, sabe qual que tem? Ah, não, não foi 2000. De repente 30 é 2000 já? É 2004, né? Caramba. Sabe qual que eu lembrei, mas não é 2000, ele é de 99, aquele 10 coisas que eu dei em você, do Heath Ledger. Ah, bom pra caramba. Muito bom. Esse filme é muito bom, mano. Joseph Gordon-Levitt, novinho. Verdade, tem ele também, é verdade. É muito bom esse filme. O, aquele do Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. Esse filme é legal, cara. Esse filme é bem legalzinho. É bonitinho, bonitinho. O Virgem de 40 anos, lembra o Virgem de 40 anos do Jude Apatow? Já, é, né, só comédia, é, sei lá. É só comédia. Não, não, não. É um romance, né? Tem um romance ali, né? É só comédia, mano. Ele vai deixar de ser virgem. Eu acho que é a maior de todas, de todos os tempos. Maior... É difícil fazer um top, né? Mas o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é um absurdo, né? Do Woody Allen, né? Annie Hall. É foda, ele é um cara extremamente... Como nem eu falei, né? Cara esquisitíssimo. Até hoje tem a discussão toda em cima da... de várias polêmicas em cima dele, né? É. Mas, porra, assistir filme dele pra caralho, pô. Você pegar todos aí dele... No final dos anos 70 pra frente, o cara tem muito filme bom, né? Mas todos, a grande maioria, os personagens masculinos são horríveis, né? Então são todos eles, né? São todo ele, né? Ele é claramente a maioria baseada nele, né? Então talvez seja até uma forma sabe de... Sabe um bom? Recente? Palm Springs. É bom, é muito bom. É muito bom, né? E bebe do próprio Groundhog Day, né? Não, Groundhog Day, né? Ah, é, do... Dia da Marmota, lá. Dia da Marmota, né? Como é que ele chama? Cara, Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Eu amo esse filme. É tipo o meu top 5 filme favorito. Esse filme é muito legal, mano. Aquele... Vocês acham que Scott Pilgrim é uma comédia romântica? Talvez, mas... Mundo. Sei lá. Eu gosto muito do filme, mas eu não sei se eu categorizaria ele como comédia romântica. Mas é foda, né? Mas é um gênero tão legal, né? E, tipo, não leva mais as pessoas pro cinema, né? Você não vê estreando e sendo um estouro, sabe? Um sucesso, essa comédia romântica. Mas vamos pensar um negócio. O que é cinema hoje? Cinema é evento, cara. O pessoal já não, por causa de streaming, o pessoal já não vai mais pro cinema pra assistir todo o filme, tá ligado? Tem que existir uma razão, né, mano? Pra você sair de casa, né? Você quer ver, por exemplo... Aí por isso que os filmes de ação levam vantagem. Porque você vai ver explosão, vai ver a tela gigante, o barulho e tal. E você, pô, justifica. Porque essa experiência eu vou ter lá no cinema. Agora, uma comédia romântica, um filme mais contido, tá? Não sei se, tipo, sabe, atrai o pessoal aí no cinema. Não que seja ruim, mas é que é, tipo... É que eu acho que o cinema sempre foi um entretenimento muito caro, né? Muito caro. Ir pro cinema. E o ato de ir ao cinema, né? E se tornou, com o passar dos anos, um negócio cada vez mais caro. Antigamente, a gente não tinha um streaming. Isso é verdade, cara. Né? Verdade. A gente não tinha um streaming antigamente. Ou seja, a gente não tinha muita opção. Se você quisesse ver um filme novo, tinha que ir pro cinema. É isso, sabe? Não tem jeito. É... Ou esperar sair no DVD, né, VHS e tudo, que demorava 7 meses, 8 meses pra sair. Cara, com o streaming, o filme tá lá, às vezes 2 meses depois ele já tá no streaming, sabe? Ele sai do cinema, do streaming, em pouco tempo. E ir pro cinema parece óbvio. A gente sabe que é diferente estar no cinema, assistir um filme com a tela grande, o som, a imersão. O fato de não poder pausar, né? Porque a gente, quando tá em casa, a gente pode pausar o que a gente quiser. Ir no banheiro, fazer outra coisa, tudo. E daí o filme vai continuar lá. É o que faz o cinema ser... você entrar nele, né? Você ter essa grande imersão. Então, o fato do cinema ter se tornado cada vez mais caro faz com que as pessoas pensem assim... Olha, eu já pago um streaming. Todas as semanas tem muitos filmes e muitas séries. Pra eu sair de casa, tem que ser algo que valha realmente a pena. E eu não tô falando qualitativamente, assim, olha, isso aí é filme maravilhoso. Porque qualitativamente é muito relativo, né? O que eu gosto é diferente do que o Bruno gosta, que o Felipe gosta. Então isso é meio indiferente, assim. Mas se for um filme comum, tipo uma própria comédia romântica, cara, eu não vou sair de casa pra ir pro cinema com todos os gastos e tudo, sendo que eu posso ver um filme semelhante ou até uma série semelhante em casa. Eu não vou ter um Avatar, que é uma experiência pra cinema, em casa. Eu não vou ter, sei lá, um Oppenheimer do Christopher Nolan em casa, sabe? Então eu prefiro ver no cinema. Tem filmes que eles precisam do cinema pra... Né, eles dão uma engrandecida, né? Quando eles estão no cinema em casa é outra experiência, né, cara? Não sei. Tá muito caro, mano. Tá muito caro. A ida ao cinema tá caro. O estacionamento é caro. O ingresso é caro, se você for comer alguma coisa é caro, no fim é um negócio muito oneroso. Eu lembro, cara, que todo fim de semana eu tinha uma satisfação grande de ir pro cinema, mano. Todo fim de semana. Hoje eu vou uma vez ao mês, duas, e olhe lá. Normalmente uma vez ao mês. Qual foi a última vez que vocês foram ao cinema? Ou sei que o Bruno vai muito. Putz, eu fui ver o The Creator do... Faz tempo aí, né? Não, é, uns dois meses, um mês, dois, do Gareth Edwards. É, faz tempo, né? Baita filme, assim, é um filme legal, mas não é o... Na real, acho que se bobear... Tem quase dois meses aí. O filme dele que eu menos gostei, assim, apesar de tá tipo, acho que no nível do Godzilla ali. É. Mas é um filme legal pra ver no cinema, eu acho. Sim, que é o visual, e é um tipo de filme que eu achei da hora ir ver, porque, ficção científica, pô, legal, assim, né? E é um cara que tá até fazendo ficção científica com menos dinheiro, né, provando que dá pra fazer ficção científica. Tudo bem que é um cara que vem do VFX, né, por isso que ele conseguiu fazer isso, por isso que ele conseguiu fazer o Monsters lá em 2010 com o dinheiro nenhum. Sim. E o filme é fantástico. E aí é isso, mas é exatamente, foi o filme, pô, esse filme vale a pena eu ir ver no cinema, sacou? Antes disso eu vi, sei lá o quê, acho que Barbie, tá ligado? E... É. Naquela situação do datezinho, né? Que é... O Barbie é aquele filme que é um filme excelente, mas que eu tivesse visto em casa também seria massa também, assim, sabe? É, daria pra ver de boa. Sabe o filme que eu quero ver no cinema? E tem um cinema de BH passando e é tipo um cinema minúsculo, que é o Killer aí do Fincher, que é um filme da Netflix. Já vi, né? Na Netflix. Mas eu não quero ver na Netflix, porque tem num cinema aqui em BH. E falei, pô, esse eu acho que eu gostaria de ver esse filme no cinema, sacou? Eu gostaria de estar... E como é um filme que... Até o fato de ele ser um filme que tá tão acessível, eu posso ver qualquer hora que eu quero aqui na TV, mas... Sim. Eu acho que a experiência dele no cinema seria tão legal. É legal, mas o David Fincher, ele fez um filme pensando no stream. Ele tem carinha de stream, sabe? É. É. Mas a qualidade do David Fincher, né? Aquela qualidade altíssima, né? Que ele sempre entrega. Mas é um filme que com certeza funciona também pro cinema. Mas, por exemplo, o Bruno que vai de bando pro cinema... Morre uma grana, né? Morre muita grana. É foda isso, mano. É muito caro ir pro cinema, cara. É muito caro. E a gente paga um monte de streaming. Vou falar uma cifra pra você fácil aqui. Três pessoas... Se eu for só de bilhete, só entrada, tá? Morre 100 conto pagando meia. Sim. Três pessoas pagando meia. Meia do cartão de crédito, meia do... Exato. Estudante, meia programa de fidelidade da empresa X de telecomunicações. Morre 100 conto na meia. Aí você vai botar pipoca, tipo, eu vou pro cinema e não gasto menos de 200 conto, cara. É cabuloso. É ridículo, tá ligado? De cara. Eu sei que tem gente que fala assim, porra, mas você pode ir pro cinema sem comer nada, não? Pode. Porra, mas você tá saindo de casa. Eu tô no... É um programa completo. É um programa, caralho, né? É um programa. Não é igual ver o filme em casa. Não é como ver o filme em casa também. Tipo, eu posso pausar e simplesmente fazer minha pipoca, sabe? Cara, acabei de descobrir que o The Killer já saiu do cinema que eu queria ver. Agora você vai ser obrigado a ver no stream mesmo. Resolveram o problema pra você, Felipe, tá vendo? Você não resolveu. Eu sei que tem uma geração hoje em dia que nem TV gosta de ter, sabe? Aí, mas, por exemplo, em casa... Não, tem uma TV muito boa, tem um som legal. Não é a mesma coisa que o cinema. É óbvio que não é. Mas, cara, eu consigo ver e ter uma apreciação de filme e série assim, excelente em casa. Excelente. Então, por isso, o que me faz sair do cinema... Aliás, o que me faz sair de casa pra ir pro cinema são os eventos mesmo, assim, o Top Gun Maverick, sabe? É uma parada que puxe você pro cinema. Porque, cara, né? Eu, por exemplo, esses filmes da Marvel e DC, eu só vejo por causa de trabalho. Se fosse só por diversão, eu veria em casa, mano. Não, esperaria depende, sair do streaming. Pô, depende. Ah, e vamos falar, talvez você não veria nem todos, né? Não veria todos. Não, então, por exemplo, Vingadores, eu não perderia a chance. Não perderia de... também, não, sabe? O Guardião da Galáxia, não me arrependo de ter ido ver no também cinema, não. Sabe? Pô, não, eu vi em casa e gostaria de ter visto no cinema. Então, pois porque é filme evento, aí sim. Filme evento. Um belo filme. Cara. Belíssimo filme. O próprio Homem-Aranha lá, né, com os Tobey Maguire, também. O Garfield evento também, sabe? Não é um filme tão bom, mas. Não é um filme tão bom, mas ele tem o up da nostalgia. E aí ele fica muito bom, sabe? Ele fica bom nesse sentido, nostálgico, né? Porque ele é. Cara, ele é um. É fabricado pensando na reação das pessoas. Tanto que quando aparece o Andrew Garfield, ele tem silêncio, cara. Se você assiste em casa a cena, ele sabe... Sabe aquelas comédias? Não, ele sabe que nenhum. O pessoal vai urrar, né, nessa hora. Sabe essas comédias quando aparece assim, aparece um convidado extra e todo mundo... Ele fica o silêncio porque sabe que as pessoas estão urrando no cinema, caralho. É bizarro, cara. É bizarro, sabe? Sabe quem fazia muito isso? O Crepúsculo, né? Twilight fazia muito isso. Toda vez que aparecia um personagem... Eu não consigo imaginar alguém... É que eu também não assisti no cinema, então eu não posso opinar. Caraca, eu assisti todos na sessão de meia-noite e tinha realmente um momento de gritaria, cara. Aliás, minto, pra falar que eu não assisti... Harry Potter também, vi todos assim. Nenhum no cinema, eu assisti só o último no cinema. Vi porque todos, minha filha queria assistir, aí eu acompanhei ela pra assistir, eu só vi o último. De todos os Crepúsculos, eu assisti o último, assim, no cinema. Eu vi todos no cinema, e também por quê? Porque eram fenômenos literários, né? Então tinha muitos fãs, Nós temos definições diferentes de fenômenos literários. Hoje em dia, né? A gente não tem mais esses fenômenos literários, Bruno. A gente não tem. Não tem. Por quê? O gênero e Young Adult sumiu. Voltando lá pro tema que a gente começou, sumiu, cara. O adolescente, ele não vai mais pro cinema pra ver essas adaptações, caralho. A gente vai ficar quando revirando, né, as coisas? Harry Potter, Senhor dos Anéis, é tudo a mesma coisa, sabe? É, mas tá voltando aí, você me falou só que tá indo pra streaming agora, tudo série. Pois é, tá indo tudo pra série, tudo pra série. É loucura, cara, loucura isso, sabe? Não existe mais esses fenômenos literários como tinha 10 anos atrás, como tinha 15 anos atrás, vamos colocar aí, anos 2000. Não tem. Tanto que não tem nem livraria mais, mano. Aqui em BH tem. Aqui também tem, eu sei que sobra, mas é... olha a quantidade de... Pega aí, Felipe, o recorte Belo 15 anos tá atrás. Belo Horizonte tá salvando as livrarias com a leitura. Mas pega 15 anos atrás... Tinha várias outras. Tinha Cultura, tinha Saraiva, tinha... Cara, tinha um monte de coisa, cara. Finalmente. E eram eventos, as pessoas se encontravam. E aí tinha clube de leitura. Tinha muita coisa dessas aí, cara. Que o livro era o importante. Pô, sabe o que é curioso? A gente citou uma dessas comédias românticas lá que eu falei de Mensagem Pra Você. E a história do Mensagem Pra Você é justamente como as grandes livrarias iriam acabar com as livrarias pequenas. E hoje a gente tá vivendo um período... em que as grandes livrarias já acabaram. É, foda, né, mano? E aí a gente teve um momento pós-pandemia de achar que teve o estouro da bolha, né? O digital explodiu e aí acabou a pandemia. Teve um breve momento em que as pessoas queriam só fazer coisas fora de casa. Não, quero sair de casa, quero encontrar gente, não sei o quê. E aí depois voltou tudo normal. Ninguém quer encontrar ninguém, o pessoal quer ficar em casa mesmo. E aí foi um período que algumas coisas... que estavam só no digital, retornaram nos Estados Unidos, as próprias livrarias, algumas retornaram e já fecharam novamente. Porque as pessoas pararam de querer ir pra livraria. Foda, né, mano? Foda, complicado demais. O mundo mudou muito, né? O mundo mudou muito. O streaming deu uma engolida forte aí nos cinemas. Obviamente que o cinema não vai acabar, o cinema ele já passou por muitos, né, muitas turbulências nesses mais de 100 anos aí. E essa é mais uma turbulência, mas ele precisa se reinventar. E precisa ser um pouco mais acessível, cara. Como é que você quer que as pessoas, sei lá, criem vontade de ir ao cinema se tem tão poucas opções, né? Porque chega o filme de super-herói e eles ocupam 10 salas. E aí não sobra pra mais ninguém. Os blockbusters ocupam muito espaço. E aí a gente vai pro cinema e tipo, sabe aquele diazinho, Felipe? Você tá andando no shopping, você quer... Vamos assistir um filme aí, olha, tem 4 filmes em cartaz num complexo de 12 salas. É. Caraca, maluco. Uma e-book 4 outro. Filmes? É foda. Tem poucas opções, né? Então precisa dar opção também. E precisa, cara, ser mais barato. Ser mais barato. Se o cinema... Pensa aí, cara. O cinema, ele fatura mais com pipoca. Pra vender pipoca, precisa de quê? Gente, barateia a porra desses ingressos. Que a pessoa, se ela tá com vontade de comer pipoca, ela vai comprar pipoca. Mas não, eles estão com esse negócio do ingresso caríssimo. Cara, o ingresso, às vezes, vai na quinta-feira, pagar uma inteira 50 conto, mano. 50 conto numa inteira de cinema? Eu vou ver em casa um stream, vou pagar 2 streams, caralho. Né? O mês inteiro. Não, a conta não fecha, sabe? Não bate. Então, as pessoas estão se afastando muito por causa disso mesmo, assim. Eu vou mandar uma foto pra vocês do único cinema que tava passando esse The Killer do... Do Fincher aqui em BH. Olha a sala do cinema, vou mandar no nosso grupo aí. Vamos ver aqui. É melhor ver em casa mesmo. É melhor ver em casa. Melhor ver em casa, cara. Que porra de cinema é esse, caralho? Mano, é um cinema de um clube que tem aqui em BH. Tem um clube também da tela, caralho. Fui sócio dele durante muitos anos, inclusive. E ele tem um cinema lá que é 2 salas só, tipo essa aí, ó. Caramba, que tristeza, hein? Porra. Isso aí me lembra um filme, cara, que eu fui assistir. Foi a primeira vez que eu assisti o Uma Noite Alucinante 2. Sabe onde eu assisti? Numa escola. O pessoal botou um telão numa escola pública perto de casa. E aí, tipo, pro pessoal ter acesso ao filme, Só que eu lembro, a molecada ainda assistiu uma Noite Alucinante 2. Imagina, né? O que não era na época. É. Anos 80 é isso aí, mano. A molecada indo no, na escola pública assistir o filme. E aí, mano, uma coisa noite maravilhosa esse cinema. Eu vou virar o maior cliente desse cinema. Olha essa sala, mano. Ah, é outra foto que eu mandei, é a sala inteira. Caraca, tem... Parece aqueles auditórios de empresa, tá auditório, ligado? Auditório, cara, é auditório de empresa, ah, é. Não, vamos mostrar um case aqui. Mas aí, olha aí, a única que passou o filme do Fincher. Mas aqui também o cara tá passando direto da conta do Netflix dele aí, mano. O cara logo no computador. Pô, tá passando o filme do Scorsese lá. Que doideira. Mas olha aqui, agora eu tenho que falar um negócio. O ingresso lá, R$12 a inteira. Aí sim, ó. Aí sim. Estamos falando de entretenimento acessível. Na boa, parabéns. R$6. É o preço que vale mesmo assistir nessa sala aí. Tá certo que, de novo, o cara tá fazendo direto, ele só ligou o cabo no PC dele e tá fazendo a conta dele do Netflix, mas beleza. Né? Muito bom. Fechamos aí? Isso aí. Fechamos. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Give them nothing, nothing, nothing. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Just one kiss and I will be hooked to her fire. Her flames are surrounding me now. As we watch as they light up the sky, we must stand up and fight. And we will survive. Starting up, rising. You can't deny it. You can't deny it. Standing fight. Standing fight. Don't give in. So let the games begin. Oh, oh. Notice me. Cause I've been here all along. I've been waiting. Just sing me your song, it's on lonely. To turn things around and show them something. With nothing. And now I saw across lovers materialize. We've locked our feet right here, right now. Just one kiss and I will be hooked to her fire. Her flames are surrounding me. As we watch as they light up the sky, we must stand up and fight. Cause this love is not a game. To me, we'll survive. It's starting up, rising. You can't ignite, you can't ignite. Standing fight, standing fight. Don't keep it. Let the games begin. Doesn't know the effect.